Quem é que não tem saudade do tempo que se foi? De ouvir um carreiro gritando eira com seus bois. Quem não tem recordação de um carro de boi choroso atravessando espigão? Quem é que não tem lembranças das festanças de São João? Não há como esquecer o chuá das cachoeiras, as batidas do monjolo que batia a noite inteira. Como era lindo acordar ouvindo a chuva caindo no chão, o barulho das enxurradas, sentindo o cheiro da terra molhada e das roseiras em botão. Aquela velha igrejinha coberta de tabuinha de madeira de cedro, lá no pé daquela serra, aonde existe relva e hoje é um deserto. Aos domingos tão bonito era de ouvir na capela o sino a tocar, meu pai em um carro de boi contando história que se foi, com a família ia rezar. Depois de muitos janeiros, eu ainda sinto o cheiro das flores dos cafezais. Ainda sinto saudades daquelas lindas paisagens e da sombra do pé de ingá, do remanso de águas mansas. No meu tempo de criança, pescava um lambari, tomando chuva das cachoeiras, e no pé da goiabeira cantava alegre o bem-te-vi. Não há lugar mais lindo do que este que eu descrevi. À tarde lá na palhada ouvi ao cantar da juriti, lugar de matar a sede, onde tinha matas verdes e também o céu azul. Hoje só resta o passado e as fotos amareladas lá no fundo.